Cheiro de sangue, rastro de bala, não me abala tanto quanto uma família com fome. Pra matar a fome, o homem mata um leão por dia, por muito menos mata um homem. Tá faltando um leão no sertão, tá faltando um leão na favela, tá faltando um leão no subúrbio. O povo tá matando cachorro a grito, gato, cadela. Continua na próxima esquina, carreira de pivete, de cocaína, pipoco de carabina, foco na carnificina. O medo se dissemina, o analista examina, lampião e lamparina, morte, vida civilina. Agora eu quero que tu diga o nome de disciplina. Que morreu de inanição, com a boca asfalto num clima de bang bang, rastro de bala, cheiro de sangue. Próxima esquina.